desse coração que sofre tanto e que não quer se entregar. Ei, me dê uma chance, eu preciso de você. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Não tive culpa, eu não quis me apaixonar. Preciso te tirar da minha vida. Me dê um tempo pra curar essa ferida. Não consigo esquecer essa paixão. Já fiz de tudo, perguntei mais de mil vezes pro meu coração. Me ajude a sair dessa solidão pra poder recomeçar de novo a vida. Travesseiro, eu sei que você vai encontrar ainda o meu cheiro. Quando começar a chorar, lembre-se que eu te amo. Um grande amor não pode acabar, diga que é um sonho. Rapadura. Eu tenho medo, eu preciso te tirar da minha vida. Me dê um tempo pra curar essa ferida. Não consigo esquecer essa paixão. Já fiz de tudo, perguntei mais de mil vezes pro meu coração. Me ajude a sair dessa solidão pra poder recomeçar de novo a vida. E quando a saudade apertar, abrace o travesseiro. Eu sei que você vai.